Qualquer coisa que eu me esqueça, tenho as minhas cábulas aqui. As cábulas aí. Bom, podemos começar a dizer que estás aqui no teste tudo. Tocas, isso tudo. Sim, senhor. Bateria, piano, guitarra, não sei se tem aqui um baixo, que não percebo absolutamente nada. E tu começaste isso tudo o quê? Tipo, há um ano, ou pelo menos a dar concertos? Sim, a dar concertos comecei no início deste ano. Quanto tempo, por exemplo, demorou entre pegares uma guitarra e começares a tocar e lançares a primeira música? Para ser sincero, acho que lançar, portanto, publicá-la não, sim, mas sim. Provavelmente na primeira semana de ter voltado a começar a pegar na guitarra fiz uma música ainda, uma coisa, provavelmente, já não lembro o que é que foi, mas eu sempre tive essa aptidão para juntar os acordes, sabes, mesmo não sabendo a parte teórica, e sempre fui atrás dos ritmos e do som. Mesmo treino de voz nunca fizeste assim nada? Não, também nunca tive. Nem, tipo, eu estou a pensar na última música que está no teu SoundCloud. Uhum. Que acho que é uma das músicas que puxas mais pela voz, ou pelo menos das. Nunca houve treino desde que começaste até... Não, para ser sincero, não. Então foi literalmente pegar nas coisas e... Sim, eu sou um crente de que se tu tens força de vontade e um bocadinho de... Sim. Acho que consegues fazer... Não digo que consigas fazer quase tudo, que há coisas que são impossíveis, mas... Sim. Tentar ser médico por força de vontade não pode não dar muito certo. Mas assim, relativamente à música, eu acredito mesmo que tu, se tiveres que perguntar, tens que ter sempre uma pequena disponibilidade, uma coisa que te também leve ao sítio certo, não é? Também não acontece assim do nada. Mas, epá, se tiveres força de vontade e quiseres mesmo aprender, ou mesmo que seja às vezes só arranhar um bocadinho, também dá. Eu não sei muito bem tipo a história do B.B. King, e desse, mas é mais ou menos tipo esse estilo de... Tipo, pegar uma guitarra e tentar tocar alguma coisa, não sei se eles tinham alguma... Eu acho que os antigos tocadores de blues, de alta blues e assim, acho que a escola deles era mesmo a rua e os bares onde eles tocavam e onde aprendiam a tocar. Acho que muitos deles também muito provavelmente não têm educação musical e acho que também uma das grandes forças por trás do blues é essa. Há muitos dos grandes músicos de blues que ou não terem educação musical têm o feeling. Tem aquele power, daquele sentimento por trás, que às vezes traduz-se na música. Exato. Não fica uma música quadrada. Estás a ver, tipo, as músicas pop que normalmente hoje se faz, tem muito aquelas estruturas atrás, assim, né? E não, aquela música tu consegues perceber que é crua e cheia de erros às vezes. Há músicas que eu ouço que às vezes é aqueles que gravaram um CD ou um EP, o que é que for, numa sessão ao vivo com a banda toda, estás a ver? E aquilo era sempre para a frente. Havia pregos e tudo pelo meio. E por acaso esse carisma das músicas é muito fixe, eu gosto bastante. Acho que é o Todd Trips, Dead Combo, que também não tem formação musical. E o gajo... Sim, há muitos músicos assim. Mais do que as pessoas às vezes pensam. São pessoas que cresceram a ouvir música e quiseram um dia. Tu falas um bocado das viagens que fizeste e mesmo falas tipo, sobre conhecer os artistas. Já alguma vez chegaste ao pé de alguém e disseste, pá, ensina-me algo ou tentar retirar um bocadinho de um artista específico? Eu tento sempre aprender qualquer coisa. Quando tu não sabes a parte de teórica, tu vais lá com a vida um bocadinho, estás a ver, a maneira que mais vezes... Mais até, para te ser sincero, na construção das letras das músicas, sabes? Às vezes, tipo, não tentar fugir um bocadinho àquela cena de teres uma letra toda direitinha, de teres uma estrutura toda direitinha, estás a ver? Às vezes colocar... Eu tento fazer muito, por exemplo, a estrutura das minhas músicas nunca é igual, o número de palavras num verso nunca é igual ao outro, sabes? E nisso, sim, tento aprender bastante com outros artistas, mas nunca tive a oportunidade, por acaso, de perguntar a ninguém para me ensinar, até porque, para te ser sincero, não sei se, por exemplo, tive ao pé do Todd Trips, no Arcoito, quando ele veio cá tocar, e eu não tive coragem de ir lá falar com ele, não. Eu não sei quem é que tu vais tocar no Azur agora, sei que o B Fachada vai estar lá também, que adoro, sempre podes pedir. Sim, eu vou tentar, assim, se for num momento propício, até consigo, agora se for de propósito, que é mais difícil. Vais tocar também com a Sara e com... Não, por acaso dessa vez vou tocar com o Paulo Fonseca, com o baterista da Terceira, que foi a primeira pessoa com quem eu toquei ao vivo também, que é um excelente baterista. Pronto, com a Sara as nossas colaborações são sempre espetaculares, porque a Sara é uma excelente música também. Só que, pronto, ela também tem o seu projeto e às vezes fica... E ela também tem o trio agora. Exatamente. Não fala mal, isso tem muitos barulhos, não há problema nenhum, não te preocupes. Eu gosto sempre de ler, tu tens tipo, não tens assim muitas entrevistas tuas, o que é bom, ou seja, posso fazer aquelas perguntas ainda base, que não estão muito de lado. Tipo, King John, porquê o nome? Não, porquê é que escolheste o nome? Porquê é que foi aquele nome específico? Pronto, eu desde o início, eu nunca tenho alguma dificuldade em identificar-me com projetos que tenham um nome só, sim, sim. Sabes? Por exemplo, há artistas que têm lá só um nome e depois por trás têm uma máquina completamente diferente. Uhum. Às vezes os maiores artistas são os que não dão o nome aos grupos, sabes? Sim, sim. E de certa forma, a partir de eu nunca quis pôr um nome, por exemplo, o meu nome no projeto, isso era impossível de acontecer. E quis também que fosse algo que identificasse, que tivesse uma forte, uma imagem forte, certo? Porque o nome também é importante, sabes? E então eu queria que fosse algo que também desse, que desse liberdade de entrada e saída de pessoas sem haver aquela identificação a partir do baterista, da banda, do King, não, tipo, ou o teclista, ou o que é que fosse, sabes? Assim, quando as pessoas entrarem, são sempre King John, não é? Tipo, o King John e a banda, estás a perceber? E assim surgiu o nome King John. E pronto, tem uma história por trás do nome. Sim, sim, é isso. Ah, tu queres que eu te diga uma história? Porquê King John? Portanto, o meu avô paterno, o pai do meu pai, sempre foi uma figura muito importante para mim e para o meu irmão, porque o meu avô é do continente, o meu pai é do continente, e nós nos verões das férias grandes íamos sempre para a aldeia passar as férias grandes com eles. E pronto, o meu avô foi uma extensão do meu pai, a nível de educação, portanto ensinou-nos imensas coisas, trabalhar na terra, coisas espetaculares. E foi-me, portanto, e eu desde muito cedo comecei a vê-lo como o rei da família, portanto era o patriarca da família. E na altura que eu estava a escolher o nome, pronto, lembrei-me disso assim, assim de repente, e pronto, King John até tinha assim um suave abandono, fica King John. Sim, sim. Mas eu não me chamo João, então deve ser o João, né? E por acaso não me chamo João. Sim, porque King John é o nome do coletivo, não é? Exatamente, não é da pessoa. Embora, portanto, as pessoas às vezes identificam o King John comigo porque sabem, algumas pessoas sabem que, portanto, eu crio as músicas todas, gravo as coisas todas, mas ao vivo depois não é, desmultiplica-se em diferentes pessoas, o meu irmão toca comigo também, o Paulo, a Sara. Tu falaste agora no teu pai, tu também referes que começaste a ouvir blues pelos CDs do... Olha, tenho provas aqui. CDs de jazz aos pontapés por aí fora, Supertramp, CD duplo, tens aqui CDs daqueles que já não se faz, que já não vale a pena colocar para fora. O teu pai era músico ou simplesmente gostava muito de... Sim, meu pai gostava muito de música. O meu pai ele toca piano também, e guitarra um bocadinho. Mas ele sobretudo era um hábito colecionador de CDs de jazz, de blues, de... Portanto, ele colecionava muito CDs e é uma coisa de infância, também já tive a oportunidade de falar com ele. E foi assim, não era propriamente um músico. Tu perguntaste isso, tipo, uma das partes bem fixe do teu trabalho é tipo as letras. Okay. Tipo, havias B.B. King quando eras novo, talvez não percebesses muito bem as letras. Não percebia nada. Então, qual foi, tipo, o primeiro gajo que tu ouviste mesmo a letra e disseste, epá, é isso que eu quero fazer? Ou o primeiro conjunto de letras que te tocou mesmo? Muito provavelmente Jack Johnson. Ah, ok. Porque a música era suficientemente parada, para tu perceberes a letra, sabes? Portanto, as músicas, as bandas que eu comecei a ouvir quando era mais novo, provavelmente não sabia inglês suficiente para B.B. King e Led Zeppelin, não sabia inglês suficiente para perceber as letras. E depois, através na adolescência, dos 16, 17 anos, aí quando comecei a ouvir Jack Johnson, talvez tenha, por influência de filmes de surf também, que eu pratico surf, então comecei a ver algumas coisas do Jack Johnson e provavelmente como a música dele é um pouco mais ligeira e tu consegues absorver melhor as letras. E porque o Jack Johnson tem letras muito boas também. Coisas que ele fala também são muito boas. Outra coisa relacionada com isso. Tipo, tu procuras entrevistas de gajos que curtas a música, fazes mesmo tipo investigação e... Faço. Isso é uma coisa que eu faço diariamente quase. Quem são os teus nomes? País explorado, tipo, as coisas mais recentes. Olha, por acaso há pouco tempo tive uma entrevista grande do Jack White. Ele falava sobre a Third Man Records, que é a companhia que ele tem, sala de espetáculos. Ele é um grande colecionador de coisas antigas, de máquinas de gravação, não sei o que. E tive a ver, por acaso, uma entrevista que ele fez de 40 e poucos minutos E pronto, Jack White é um dos artistas que eu realmente gosto, porque o gajo primeiro é um rock and roller, como Sim, é que sim. eu costumo dar e gosto muito da maneira, porque há muitas pessoas que às vezes não têm noção de como são os artistas, sabe? Tipo, ouves a música, deduzes que a pessoa é de certa forma. O Jack White, ao contrário, tem aquela faceta rock and roll, blues, não é? Aquela extravagante, mas no fundo ela é uma pessoa bastante normal, sabe? Com Sim. hobbies. E eu gosto até às vezes de tentar perceber como é que as pessoas são por detrás dos músicos, sabes? E Sim. então procuro muitas entrevistas por causa disso. E às vezes até de certa forma começo completamente novato nessas coisas, para me poder preparar, de certa forma, para te ser sincero, sabes? Porque também é uma parte importante tu conseguires expressar as tuas ideias, não é? Quando estás à frente de uma pessoa que te está a fazer perguntas, não ficares tipo. Sim, pois, e... E é importante, sabes? E então eu tento também, um bocadinho por curiosidade, há duas coisas que eu faço sempre, sempre, quando conheço uma banda nova, especialmente, que é, a primeira coisa é ver a banda ao vivo. Para ver se realmente é uma boa banda, que considero uma boa banda, uma banda que toque também bem ao vivo, e é tentar procurar entrevistas para saber o porquê das coisas, às vezes. Isso é mais ou menos isso que eu estou a tentar fazer. Tipo, não Exato, sei, acho que é. se eu conhecer a pessoa que está a fazer a música, acho que eu vou apreciar muito mais Sim, aquilo, ou pelo sim, sim, sim. menos tipo, ah, já sei mais ou menos o que é que ele quer dizer com isso, ou de onde é que Uhum. vem, e isso que eu estou a fazer. Falar em música ao vivo, preferes tocar ao vivo, ou achas que a tua música fica melhor em álbuns de estúdio? Não sei. Eu por acaso acho que a música soa muito melhor ao Ao vivo. vivo. Se tiver um bom PA, porque pronto, também como eu estou a começar, há sítios que tu vais tocar e Sim. o som não é uma desculpa, mas é, às vezes também é bastante importante, estás a ver? Tipo, o sistema de som não é muito, muito bom, assim, tu tens dificuldade em reproduzir o teu som, aquilo que caracteriza o teu som. Mas eu por acaso, eu, para ser sincero, acho que soa melhor às vezes ao vivo. Sim. Eu gosto muito de gravar aqui nesse espaço, nesse estúdio sofisticado que tu estás vendo, mas eu não tenho muita paciência para regravar as coisas, Ah, sabes? Não sou daquele tipo de pessoas que gravam uma guitarra 20 vezes até ficar perfeita, estás a ver? Gravo duas ou três vezes e a que ficar sim. melhorzinha vai. E às vezes não te sei dizer ao certo se Espera. vir um ou outro. Aí próprio fico na dúvida. Essa aí ia perguntar por causa de tipo Cool by Association, que eu Uhum. gosto bastante. Tipo, tu dizes que gravaste num dia ou Sim, quase. sim. Qual é a tua regra para. Ok, isso está bom já? Ou tenho que trabalhar durante mais 3 dias nisso? É, acho que a forma mais efetiva para tu conseguires gravar uma coisa bem, pelo menos o processo que eu tenho, é se criar uma música e gravar logo, que foi o que aconteceu com a Cool By Association. Então, tipo, eu tinha uma linha de baixo. Do dia antes, desenvolvi um bocadinho mais de guitarra, um dia a seguir gravei tudo porque as ideias estavam frescas, sabes? Há músicas que às vezes ponho de parte porque fico muito tempo a matutar naquilo Sim. e depois acaba por ser um Pois não processo faz isso. demasiado saturante, sabes? Tentar Sim. criar uma cenazinha, um pormenor, uma coisa qualquer e não. Eu acho que prefiro a Tens a ideia, ideia e gravar gravar. e Acho que é o melhor, lançar. acho que pelo menos comigo é o que funciona. E por isso é que eu te digo que às vezes as gravações não são o meu som Sim. preferido, não acho que fiquem sem nada de especial, mas pronto, olha, é o que tem e vai Alguma comigo. música que tenhas tipo trabalhado mais ou. Eu sei, aquilo mais Session foi. Tu falas sobre isso. Uhum. Alguma que tenha sido o processo inverso, tipo, que estavas tipo há anos Sim, ou meses a escrever. tenho uma música que se chama Forget Me Not. Sim. Está no primeiro Está no EP. primeiro EP. Que foi talvez a música onde eu tenha tido mais. Pronto, a música também tem principalmente na parte da letra. Eu queria que a letra ficasse mesmo bem feito e que realmente transmitisse o sentimento que aquela música tem para mim, porque fala sobre os meus avós Sim. paternos, pronto. E então, principalmente na letra, eu reescrevi a letra várias vezes, Oh. quis mesmo que a letra ficasse bem feita e ficasse com aquele sentimento. Sim. Que às vezes é difícil, sabes, tu tens uma ideia de uma música e passas para a letra e de repente olhas para a letra e às vezes eu digo, epá, isso não tá a Sim. transmitir aquilo que eu estava à espera. E essa sim, talvez uma semana e poucos de roda dessa Ah. música. E agora tens lançado coisas que é como tipo 3 meses Sim. de distância e são tipo, tu tens alguma preocupação de ok, não faço nada há muito tempo, se calhar é melhor, ou é Não, tipo não. epifânico, tipo, ok, eu Sim. tenho de escrever uma música sobre isso, ou eu tenho. Sim, eu nunca planei. O primeiro EP pronto, foi tipo, tinha tocado a primeira vez ao vivo, o pessoal do Tremor entretanto falou comigo e não tinha nada para mostrar às pessoas e disse, epá, já tinha umas gravações inteiras feitas e disse, vai. Esse talvez tenha sido, não digo planeado, mas foi talvez o que teve mais, um objetivo mais imediato. Sim, sim. E os outros não, foi mesmo tipo, tentar lançar músicas, tentar ter alguma coisa cá fora e coisas diferentes, porque as músicas são bastante variadas, acho eu. E também para mostrar o estilo, sim, ou para as pessoas conhecerem o artista, não é? O som, aquilo que está por trás também de... Mas estavas a dizer o Tremor, que eles convidaram-te, mas ainda não conheciam o teu trabalho? Ou... Eu acho que eles já tinham ouvido alguma coisa. Mas acho que especialmente do primeiro concerto ao vivo. Sim, sim. E depois também um concerto que eu dei a seguir no Arcoet, que foi já talvez assim um concerto mais à sério que eu tinha dado. Sim, sim. Então já tinhas dado concertos ao vivo antes de lançares o EP, o primeiro EP? Ou... Sim, tinha dado. Ok. Foi num sítio muito pequenino, na Casa Coração. Não sei, não sei. Eu li isso numa entrevista qualquer, mas eu não sei onde é que fica. Era aqui na Rua do Castilho. Acho que entretanto, acho não, entretanto fechou, era um espaço espetacular. Assim, foi só muito acolhedor, foi só para amigos e família, foi espetacular. E a partir daí é que depois eles falaram comigo, porque eu entretanto pus um vídeo na net desse concerto, eles também tiveram a oportunidade de ver. E pá, e apostaram em mim, foi assim uma coisa um bocado surreal, mas olha. Sim, foi muito... A questão é, tipo, tudo isso aconteceu no espaço a menos de um ano. Sim, e isso foi o quê? Em fevereiro, para aí? Em fevereiro, sim. Acho que, pá, é o início de fevereiro, se não me engano, no primeiro concerto. Sim, sim. E agora vais tocar, não sei como é que é o palco do Azurne, eu nunca estive lá, mas suponho que seja uma coisa. Sim, por exemplo, o último concerto que dei, que foi no Monte Verde. Sim, sim. Já foi um palco grande e eu lembro-me perfeitamente, ainda há poucos dias estive a falar comigo mesmo sobre isso. Está o ano passado, no último dia de Monte Verde, e está a dizer, epá, sei que daqui a uns 2 ou 3 aninhos conseguisse vir tocar o Monte Verde. E de repente estava cá no primeiro ano e eu disse, isso parece um bocado surreal mesmo. Tu tens esse concerto na tua página do YouTube? Tenho. Estavas a falar sobre o espetáculo, houve alguma preocupação em construir espetáculo ou só estavas meio preocupado, tenho de tocar as minhas músicas? Não, eu estava mais preocupado era que o som estivesse bom. Ah, ok. Em defender o meu som, porque num palco grande não sabia como é que as coisas iam funcionar. Nível de espetáculo não, fiz exatamente o que tenho feito. Sim. Pronto, tive que escolher algumas músicas para outras de parte, que é uma coisa quando estás limitado por tempo, sabes? Sim. Foi talvez a única preocupação. Não, estou a pensar um bocado, mais Jack White, aquelas letras... Não, por acaso não, nada disso. Aquelas letras de King John, terias metido outra coisa, Não, acho que não. Por enquanto quero mesmo é que as pessoas se centrem na música, sabes? Acho que a parte de imagem... Eu tento defender uma imagem, isso sim, porque acho que é importante também. Mas, nesse sentido, não faço questão que seja de uma certa forma, por enquanto. Ok. Tu deixar as coisas andarem naturalmente e depois... Falar a imagem, não sei, isso é tipo de coisas que eu penso, o TEP, a imagem é aquele gatinho com os olhos como... Foste tu que fizeste aquilo ou... Aquilo por acaso, muitas pessoas dizem isso, mas aquilo não é um gato, aquilo é uma coruja. Ah, ok, faz mais sentido. Estava numa prancha de surf de um amigo meu e tirei umas fotos com uma máquina analógica que eu tenho aqui, revelei entretanto e aquilo estava... E eu não, eu não percebo nada de design gráfico. Sim, sim, sim. Meu irmão tinha aqui em cima um programa de computador e eu tive ali um dia inteiro a fuçar naquilo, a tentar construir alguma coisa, olha, sei aquilo, acho que não fica muito mal, até fica um bocado artístico, olha, vá assim mesmo. Estava à espera que houvesse tipo uma super construção por trás, ou uma história basicamente, de um gato que viste uma vez, não, não sei. Não, basicamente só... todas as coisas que eu faço são o mais espontâneas possível, até na música é assim, não é muito pensado ainda, não tenho essa preocupação ainda. Agora, pensando tipo... Se quiseres fazer tipo um videoclipe ou um bocado assim de género, o que é que seria um videoclipe de King John? Não sei. Eu por acaso já tive algumas pessoas, amigas, alguns amigos que trabalham com vídeo e pessoas de fora que já se ofereceram para fazer. Mas o conceito é sempre, eu sei que não quero que o meu primeiro videoclipe seja aquele videoclipe típico que é uma banda que aparece de qual. Isso é ser. Sim, sim. O resto é muito relativo, vai depender muito também da ideia. Que a pessoa tiver, sabes? Algum videoclipe, alguma coisa que tu curtas ou que tenhas na cabeça? O último videoclipe Put a Flower in Your Pocket, não, não sei se conheces The Arcs. Sim, sim, é uma banda do Dan Auerbach. É uma coisa recente, mas o videoclipe dessa música está espetacular. Porque é um video, era uma cena que eu sempre queria fazer, porque o criador do videoclipe e o realizador desenhou tudo à mão. Portanto, é uma espécie de animação e está brutal, está muito, muito fixe. E esse por acaso, é o tipo de. Era um tipo de videoclipe que eu gostava de fazer no futuro. Estavas a falar, agora falaste sobre surf. Isso é aquela coisa que aparece em todas as três entrevistas. Tiveste a bola na tua vida, mas era mais de futebol. Sim. Mas também tu dizes, tiraste um curso. Sim. Queres sim. falar sobre isso? Pode ser. Às vezes as pessoas acho que me interpretam mal. Quando eu digo que a banda, as pessoas associam muito só à parte do desporto. Eu joguei futebol durante quase 20 anos, era uma parte muito importante da minha vida. Ao mesmo tempo tirei um curso na universidade, estudos europeus e política internacional. E quando eu digo que abandonei tudo é porque literalmente no ano em que eu decidi que ia deixar de jogar futebol foi exatamente no ano que também acabei o curso. Okay. E portanto a minha vida alterou-se completamente, porque passei de uma vida que era bastante estruturada, portanto tinha os treinos de futebol, tinha o horário da universidade, tinha namorada, sabes, tinha tudo. E no mesmo ano abandonei o futebol por opção, acabei o curso, o meu relacionamento acabou, sabes? Então a minha vida começou a existir só no sentido mais simples possível, portanto não tinha muito mais que fazer. E foi aí que eu realmente disse: é pá, oportunidade melhor do que essa para investir tempo na música. Sim, eu tenho sempre aquela curiosidade de qual foi a gota de água que fez transbordar o copo, ou qual foi o momento que disseste: ok, é isso que quero fazer música. A partir do momento que me senti infeliz a fazer outras coisas, que não fosse tentar perseguir uma coisa que eu realmente queria. Porque se eu acredito piamente que tu deves fazer uma cena que te faça feliz. Eu praticamente há 3 anos que vivo de cêntimos. Tenho tido o apoio imprescindível dos meus pais, porque sem eles também não ia conseguir. Mas estou realmente a lutar por uma cena que eu gosto. E isso é mais importante. E isso talvez tenha sido um momento crítico, que foi quando eu senti que estava a ter uma vida que não queria, estava a levar um rumo que eu não queria. E epá, disse de uma vez por todas que bastava e estou a tentar alterar. Já alterei de certa forma, mas ainda há pequenos passos que eu tiraste quero. Tiraste o curso lá fora? Não, tirei o curso. E qual foi a. Moras com os teus pais? Agora moro. Qual foi a reação deles quando disseste que, epá, se calhar a música, onde me vê. Não sei, eles próprios tiveram um bocado de ceticismo no início. Sim, sim. E eu próprio já falei com eles sobre isso também. E eles agora que realmente conseguem perceber que, pronto, pá, pode não ser uma coisa que me dê uma carreira assim a fundo, mas pode ser uma coisa que me faça feliz nos próximos, sei lá, 10 anos, por exemplo. Que acho que é um objetivo que tu nunca deves, se calhar, pensar tão longe. Deves pensar pertinho. Às vezes a gente traça objetivos a longo prazo sem necessidade. E eles agora, se calhar, já conseguem estar um bocadinho mais descansados. Não estou ainda bem descansado. mas tem corrido bem. Nisso eu não posso queixar. Para o primeiro ano tem sido espetacular. Estavas a falar daí sobre marcar objetivos. É uma coisa que tens preocupação, tipo, ok, daqui a 2 semanas eu quero estar a fazer isso, ou pelo menos quero já ter isso feito, ou daqui a 1 ano eu queria já ter dado concerto. Epá, eu tento fazer isso às vezes. Eu estava a olhar ali para a parede, porque eu tinha aqui uma lista de músicas que eu queria gravar até a final. Gravar até a final de julho. E esquece. Já passei. Não. Eu tento fazer isso, mas pequenos objetivos, sabes? Nada demasiado importante que te masse demasiado a cabeça, sabes? Algo que seja alcançável a curto prazo, ou coisas pequenas. Sei lá, e talvez também, de certa forma, deixar as coisas às vezes virem ter contigo um bocadinho. Tu deves tentar sempre procurar os objetivos, né? E alcançar os objetivos, mas há coisas que tu, por exemplo, esse meu primeiro ano veio tudo praticamente ter comigo. Tive muita sorte, muita, muita sorte mesmo. Sabes, não fiquei à espera, mas as coisas vieram ter comigo. Eu tinha-me estado a preparar ao longo do ano e tal. Quando eu digo preparar, pronto. Comprei material, pronto, um amigo meu emprestou-me a bateria, investi na gravação, sabes? Estava preparado e depois as coisas começaram a vir ter comigo, e isso também é muito bom, sabes? Quando tu, de certa forma, tiveste o trabalho e depois já tens um de aplicar. Acho que é na página do Tremor que também diz, tiveste 2 anos a vir-te, ou 2 anos a descobrir-te, mais 2 anos a vir-te, nunca há 5 anos. Sim, sim. Isso é o quê? Esses 2 anos que entre teres acabado exato. O curso e teres começado exato. A tocar okay. vivo. Exato, foi isso mesmo, porque, como eu te estava a dizer ainda há pouco, durante esse tempo tudo o que eu estive a fazer foi tentar realmente descobrir o caminho certo a seguir, sabes? Sim. Juntar as minhas influências todas num som, saber coisas que à partida as pessoas se calhar não pensam, mas por exemplo, o tipo de material que tu usas também reflete o som que tu depois okay. tens, sabes? E então eu tive essas pequenas preocupações, porque se completamente um leigo, eu não sabia o que um pedal fazia para aqui, para ali, o amplificador de válvulas, sem válvulas, baterias e não sei o que, piões, sabes? Essas pequenas coisas todas. Ok, ok. Foi literalmente, tive a vir-me porque era pesquisa que fazia, era processos que aprendi, okay. eram coisas que eu aplicava, e então foi esses 2 anos, sem dúvida, que foi mandando procura também. Tu falas na Sara Cruz e esqueci-me do nome do Paulo sim, e do meu irmão. Durante estes 2 anos houve mais alguém cá na ilha que tipo, te tentaste seguir, ou pelo menos, não sei, acho que no último ano os concertos cá explodiram completamente. Sim, sim, talvez é verdade, com as low cost, não sei, porque o Arco-Íris tentaste cheio de concertos e não sei o quê. Nestes 2 anos acompanhaste tipo, os concertos cá, não sei, o que é que tu fizeste, essa minha questão, era tipo em casa, tocavas, experimentavas? Sim, sim, era mais por causa, não foi okay. propriamente... A minha primeira introdução, a sério, à cena de concertos cá, foi quando comecei a tocar ao vivo, okay. para ser sincero. Porque eu não, pronto, eu saí algumas vezes de casa, mas nunca fui assim propriamente a um sítio ver concertos, sim. a menos que fosse algo especial. Eu fui a vários concertos no Teatro Michelense, por exemplo, coisas que eu gostava, sim. de propósito, mas vou-te ser sincero, eu tinha uma grande dificuldade em sair de casa para ouvir uma banda de covers a tocar num bar, sabes? Sim, sim, sim. E às vezes as pessoas, não quero-me, de certa forma, te olhar de cima para baixo para ninguém, mas enquanto artista tenho bastante dificuldade em fazer isso, sabes? Mesmo que eu saiba que são boas bandas, bons intérpretes, sabes, tenho um bocado de dificuldade. Então, não foi tanto por aí que eu investi nesses 2 anos que estive à procura. Eu suponho que essa questão das bandas de covers, acho que o pessoal usa a desculpa, tipo, tem de ser para ganhar o pão, mas, tipo, tu estás a fazer isso, tipo, gajos como os Broadbeans também, são tudo originais, Self Assistant já referiste. Também. Não sei, acho que o pessoal é um bocado preguiçoso. Pá, é assim, há pessoas que também não têm... grandes intérpretes e que realmente não têm capacidade criativa para criar. Isso, pronto, eu compreendo, mas... Eu acho que se tu envolvas com pessoas que saibam fazer isso, percebes? Porque acho que realmente é um pouco isso, é seja um bocado de comedista, estás a ver, tipo, tocar música. Não digo que não, no meio de um set de, sei lá, 10 originais toques de 2 ou 3 músicas, ok, há bandas que conhecem. Por exemplo, Jack White passa a vida a fazer isso com blues antigo, só que há pessoas que até pensam que são músicas dele. E outras bandas que fazem isso. Mas... Passem, acho que faz muita impressão. E de certa forma, eu nunca estive envolvido em projetos musicais porque, quando quis arrancar, queria que fosse mesmo uma coisa só de originais. Sim, sim. Sabes? Tu, posso pegar por aí? Alguma cover que um dia, ou uma música que dissesse, pá, tenho que tocar a minha versão disso um dia desses? Alguma coisa. É por acaso que uma. Há uma versão da Lonely Boy dos Black Keys. Sim, sim. Que é do. De um músico australiano que agora não consigo lembrar do nome, que eu toquei no Arco 8 quando foi do crowdfunding do Luís Sainz, que é Lonely Boy, e como ele era um tipo, ele estava Lonely Boy sem saxofone, sem ser instrumento, e toquei aquilo quase como piada. E por acaso, porque há umas semanas antes eu tinha ido com a Sara, com o Luís e com o meu irmão para o Mais Jazz na terceira, e a Sara tinha-me ensinado a tocar a música. Já agora? E eu disse, olha, nem é tarde, então toquei essa música. Mas há músicas que às vezes tenho e que quero tocar, só que eu fico a pensar sempre que de estar em concorrência com a música. Um dos grandes entraves a tocar músicas de outras pessoas é esse. É porque tu vais ficar sempre a competir com a música original, daquele músico, estás a ver? Isso é quase como... Eu lembro-me de uma entrevista do Joshua Homme, que é o vocalista dos Queens of the Stone Age e de outras bandas, que falava que nunca pegou numa Stratocaster porque tinha o sentimento que toda a vida ia estar a competir com o Jimi Hendrix, e ele sabia que não podia ganhar. E então eu tenho esse sentimento em relação às músicas muitas vezes. O que eu tento fazer é, às vezes estou aqui por casa e pego na guitarra e tento tocar uma música assim ou outra de outros artistas. O que eu tento fazer é tocá-la de maneira completamente diferente. Sim, sim. Por forma a conseguir fazer isso, senão não consigo mesmo. Mas isso é um bocado também, tipo, o que a Sara Cruz faz. Exato, é um bocado disso, tipo, as expressões dela. Muito tem muito toque de Sara Cruz, apesar da letra e do ritmo ser. Mas a Sara está a fazer uma coisa que eu acho que é muito fixe, que é. Ela está a investir em músicas originais agora, não é? Sim. Depois de já ter tido uma excelente experiência de palco. Oh, exato. Porque ela agora pode pegar nas suas músicas e fazer o concerto à volta das suas músicas originais e continuar a tocar uma outra cover. Uhum. E acho que aí ela fez muito bem. Porque há bandas que literalmente nunca tocam músicas originais, passam a vida a tocar covers. E essas aí é que eu acho que realmente. Sim. Por exemplo, lembro perfeitamente. Eu tenho um amigo meu que é o Tiago Franco. Que tem uma banda agora no continente que são os Carpa. Não sei. Ele toca com o João Freitas, que também é um rapaz de cá. Sim. E são talvez as primeiras pessoas que eu me lembro de ver tocar ao vivo e que realmente ia aos sítios para os ver tocar quando era mais novo, porque eles sempre foram excelentes músicos. E eu sempre me perguntei durante anos e anos porque é que eles não faziam músicas originais. E depois de os ter visto com o projeto deles, que são os Carpa, que é a música rock em português, que é espetacular. E depois, agora sim, eu acho que eles chegaram àquele sítio onde podem continuar com alguns covers e em projetos com alguns covers, mas já têm aquela faceta de músicos com música original. Aí já consigo. E o mesmo acontece com a Sara, por exemplo, ou com os Broadbeams, que também lá de vez em quando fazem uma cover, os Self Assistance. E aí sim, eu acho que as bandas é um bom caminho que as bandas podem seguir, porque não é. De certa forma. Já tem a sua via criativa estruturada, já tem um caminho para onde trilhar, sem se colarem demasiado as coisas. Tu também falas um bocado sobre essas entrevistas, que ia dizer, tipo, já há algum contacto King John, tipo, no continente, ou pelo menos já sabes de alguém lá fora que... Pá, eu tive há pouco tempo um rapaz que edita vídeos para uma marca de bicicletas. Vi, tu partilhaste lá, isso Flybikes, no... E o Hugo Pinheiro, se não me engano. E ele contactou-me para, pronto, ter a minha música no vídeo. E, de certa forma, eu à partida já sabia que quando eu colocasse a minha música na internet, tu exportas automaticamente a tua música, mesmo sem quereres. Mas, por acaso, nesse caso, foi através de um amigo em comum que isso aconteceu. Mas eu, para te ser sincero, não sei até que modo é que a minha música tem alguma importância no continente, ou que as pessoas chegam lá, ou mesmo noutras ilhas, nem sequer vê para tão longe, vê para outras ilhas. Talvez na terceira, porque já tinha ido lá tocar, as pessoas se calhar já conhecem a minha música, mas para te ser sincero, não faço a mínima ideia. Não sei, isso... Sou um bocado daquele, tu falas um bocado sobre isso numa entrevista, sou um bocado daquele açoriano que nunca deu grande valor às ilhas, e acho, tipo, como artista, não achas isso um bocado claustrofóbico, tipo... Sim, mas pronto, com a internet, faz uma coisa, um gajo na Austrália, se quiser vir King John, pode vir, King John já não é bem aquela coisa de teres de ficar cá... Já, pois, mas isso não, também não depende de ti, tipo, e pensar, já tocaste na terceira duas vezes... Ou ir tocar o continente, não sei. Sim, o próximo passo acho que definitivamente é sair dos Açores. Sim. É porque eu acredito piamente naquilo que estavas a dizer, que é os Açores são um bom ponto de partida, mas tornam-se muito claustrofóbicos para o artista. Tu começas a pensar que o número de pessoas é tão limitado, ou melhor, não há pessoas suficientes para haver um grande número de pessoas que são aquele nichozinho que realmente vão apreciar a tua música, percebes? Por exemplo, tu no meio de 300 e tal mil pessoas, tu tens, sei lá, 10 mil que realmente apreciam o teu estilo de música, enquanto em 10 milhões a proporção, estás a ver, vai ser maior. E sim, às vezes penso nisso, e ainda ontem estive a pensar profundamente nisso. Mas o meu grande problema é como vedar esse passo, percebes? Porque eu não tenho... muitos contactos no meio musical, não tenho assim muitas pessoas que a quem eu possa pedir esse tipo de ajuda, sabes? E então a minha grande dificuldade por enquanto é essa, é como é que vou dar, como é que vou construir essa ponte. Quem diz para o continente, diz para outro lado qualquer, percebes? Porque acho que é um dos grandes problemas das bandas ou dos artistas que vivem em sítios mais pequenos. É, depois. É como é que tu ultrapassas essa barreira da regionalidade? Tu, quando começaste a tocar, escolheste inglês por algum motivo? Tipo... Escolhi inglês mesmo por causa disso. Ok. Porque há muitas pessoas que. Por acaso isso faz-me um bocado de confusão, que é. Há muitas pessoas que olham para o facto de uma banda cantar em inglês ou de um artista que não seja. Que a língua mãe não seja o inglês. Se um artista canta inglês é porque é um artista que quer se vender e quer ser mais conhecido e não sei o que, não sei o que mais. Mas depois, por exemplo, em Portugal acontece muito uma coisa que é, as pessoas passam carta branca a artistas que são, e até ia dizer mais neiro, mas não vou dizer, que a música que não lembra a ninguém, mas passam carta branca porque cantam em português. Percebes? E então, grande artista, canta em português e sim. X e Y e não sei o quê. E a mim faz-me imensa confusão isso, porque a música, no fundo, é a expressão, é a arte. Estás a cantar em árabe, em inglês, em qualquer idioma. É a arte, é a expressividade. E as pessoas ligam em demasia essa parte da língua. Sim, português ou... Epá, isso para mim é completamente irrelevante, percebes? Porque da mesma forma que tu chegas a uma exposição de arte, tu chegas lá, precisas de uma boa fotografia. Tu não dizes ao fotógrafo, epá, porque é que tu usaste o filtro X, Y? Não, chegas a uma exposição de pintura, não vais perguntar porque é que ele usa as cores. Tu aprecias, tu centras-te naquilo que está à tua frente. E as pessoas às vezes ligam demasiado a isso e faz muita confusão. Não. E o inglês surgiu exatamente para a minha mensagem ser o mais universal possível. Porque podem dizer o que quiserem, mas o inglês é sem dúvida a língua mais universal que existe. E de certa forma, para o estilo musical que tenho, é o que encaixa melhor. Mesmo as tuas influências. Exatamente, através, e nem que seja através disso, nem que seja através das minhas influências. Alguma influência portuguesa ou... Pá, lembro-me de ouvir um bocadinho de Rui Veloso e de Sérgio Godinho, mas... Já não é bem o mesmo tipo de coisa. Sim, já não é bem. Ou algo, não sei, alguma coisa portuguesa que tu curtas agora? Ou tenhas. Eu lembro-me na altura quando estava, nesses dois anos que estive aí, de um blom, quando tinha as ideias. Lembro-me que até fui ver um espetáculo ao vivo dos Black Mamba. Sim, sim. Eles vieram aqui tocar o Ateneu Criativo. E lembro-me que na altura, pô, adorei a música deles, fica mesmo na vida. Entretanto, eles ficaram um bocadinho mais pop e com umas colaborações que a Áurea, não sei o quê. Desliguei-me um bocado deles por completo. E talvez, sim, tenham sido a última banda portuguesa de referência. Porque, para te ser sincero, não me identifico muito com o nome nacional. Embora eu saiba que haja muitas muito boas bandas, só que o problema é esse, para chegares às bandas que tu realmente gostas, em Portugal tens que filtrar muita porcaria. Isso também é um bocado meu problema, tipo, ok, deixamos experimentar essa banda e depois tenho de ver o CD até ao final, tipo, pode ter aqui uma coisa, depois aperto tão tempo e se calhar arranjo alguma coisa. Tu fazes muito isso, tipo, digging, tipo, procurar bandas e... Faço muito. Nomes fixe que tenhas ouvido recentemente, ou já falaste de Jack White, coisas muito interessantes. Ok. Que é uma banda australiana de fusão de jazz. Com um bocadinho de R&B e soul, é brutal, mesmo brutal. A vocalista é super carismática, são excelentes músicos. E pronto, também puxo um bocado a minha influência de jazz, sabes, aquela parte mais R&B e pop, que eu gosto bastante daquele beat. Uhum. Eu lembro-me perfeitamente de ver samples de hip hop, aquele beat de bateria simples. Sabes, super. Eu gosto que a base das músicas às vezes seja essa, porque é o que me estava a dizer, tu depois consegues absorver melhor a letra, pequenos pormenores na música, e essa banda, os Jotos Coyotes, sem dúvida que tem isso. Paolo Nutini também, o último álbum dele é muito bom. The Arcs, que tu vi agora também, é altamente, muito fixe. E outras coisas, tipo, não sei, gostas de cinema ou... Epá, adoro cinema, eu devoro filmes e séries. Séries nem tanto, mas filmes, qualquer coisa. Manda aí uns nomes, ou as coisas que tu gostas, ou coisas fixas que tenhas visto. Epá, tive a ver o True Detective, sim, sim. Aquela série que é muito a segunda fixe. Ou a primeira? Primeiro, não, só vi a primeira. Acho que a segunda. Vi um bocadinho acho a segunda, não. Mas fiquei um bocado. Yeah. A primeira foi muito boa. Sim, muito sim. Boa. Os dois atores principais fazem. Dão um carrego, uma série, sim, é uma sim. Coisa. É muito fixe, muito fixe. E assim de filmes que eu tinha visto ultimamente, bons, bons. Pá, acho que o último filme que eu realmente tinha gostado foi The Perks of Being a Wallflower. Ah, é. Que tem uma banda sonora espetacular. 2012. O filme, si, é, o filme já é antigo e já ouvi alguns anos. Mas sabes, quando eu acho que as pessoas, por exemplo, quando tu me perguntas isso dos filmes, eu digo-te realmente aquele que me fica. Sim, não. E esse é definitivamente, embora já tenha sido há algum tempo, um filme que eu tenha visto que foi muito bom. Não, sim, quando eu pergunto isso, é literalmente a primeira coisa que vem à cabeça. Sim, sim, não gosto de estar aqui a elaborar um nome tudo finor e tal, não. Tu perguntaste por causa do cinema, não sei se sabes quem é, o Legendary Tiger Man, os videoclipes dele, ele sim, também toca blues, mas é tudo muito cinematográfico. Imaginava-me mais um bocado assim, King John, se calhar estou completamente enganado. Não, de certa forma não, mas sim, por acaso há muitos videoclipes que eu gosto, que têm um pouco, sim, às sim. Vezes são completamente mini-filmes, sabes, tem muitos videoclipes assim, eu lembro por acaso de... Tem uma música dos Black Keys que é muito fixe, o videoclipe, que agora não consigo lembrar de nome. É de procurar. Estou a tentar. Qualquer. All Link For You. Sim, sim, sim. A música dele, esse videoclipe. Sim, já sei qual é o videoclipe. É mesmo tipo um mini filme. É sim, fixe. Sim, sim. E sim, eu gosto de videoclipes assim também, acho que sim. E sim, o Legendary Tiger Man tem muito isso. E tem muito, e é, provavelmente, eu já tive a oportunidade de ver o Legendary Tiger Man cá, ao vivo, nas Portas do Mar, num concerto que foi completamente... assim, apareceu do nada, estava quase vazio, num bar que havia lá, que era o Red, qualquer coisa. E foi mesmo assim, tipo, Legendary Tiger Man está aqui e ninguém sabe. Foi isso que aconteceu. Mas de certa forma fiquei um bocado triste. Talvez é porque, como é que ele estava um pouco vazio, ele não tenha dado assim muita alma. Sim. Mas, epá, essa parte que ele tem, e eu vi, fiquei um pouco. Pronto, fiquei um bocado triste, fiquei até um bocadinho desapontado. Tipo, há quanto tempo? Já há uns 4 anos, já foi algum tempo. Sim, acho que na Maré também, por aí, para essa altura, já não me lembro. Ele teve cá algumas vezes, mas... Mas depois ele tem essa parte de imagem por trás, que está muito bem jogada. Sim, sim. Ele é muito forte nisso também. Também lembrei-me um bocado de Legendary Tiger Man, por causa de, tipo, a tua foto no Facebook, és teu tipo de fato, que é mais ou menos um bocado, tens preocupação, é isso que, tens preocupação nesse tipo de coisas, tipo, aquela foto foi uma coisa pensada antes? Aquela, é como eu te digo, nada que faça pensar, okay. Aquela foto foi, eu tive uma, fui tocar numa festa de casamento, que foi uma das melhores cenas que eu tinha feito ultimamente, foi mesmo brutal, foi no Parque Terra Nostra, de um casal que vive em Inglaterra, o rapaz em inglês. Mas a rapariga aqui de São Miguel, eles falaram comigo. Pronto, foi um casamento, não foi um casamento normal, foi só festa de casamento. Sim. Não foi parte religiosa nem nada disso. Pá, e o spot era altamente no Parque de Terra Nostra. E nós estávamos bem vestidos, por acaso fui tocar com a Sara e com o meu irmão também, que aparece na fotografia. Nós estávamos bem vestidos porque não queríamos destoar no meio daquela gente toda bem vestida no casamento. E a Sara tirou aquela foto. Que nós na altura estávamos a gozar, que há uma música do Wiz Khalifa, que é With Them Boys. Sim, sim. E então era tipo a gozar, a Sarah estava walking with them boys. Sim. E pronto, surgiu essa foto, mas por acaso eu pus essa foto porque tem impacto visual também. Pois é, também. Isso que eu ia dizer. Estás a ver, não foi só pôr a foto porque... Sim, e eu já tinha referido antes. Eu dou muita importância a isso porque acho que também deve ser muito importante. Porque voltando um bocadinho àquele tema das bandas de covers, que até nisso eles não conseguem... Por exemplo, há bandas de covers... que defendem tanto aquela música e têm uma imagem tão forte que tu acabas por desculpar, de certa forma, sabes? Agora vem uma banda de covers em que o guitarrista está de calções de bolso ao lado e a tocar chinado e está para ali a tocar na boa, estás a ver? Sim. Isso às vezes faz-me um bocado de impressão, estás a ver? Aí sim, aí faz-me um bocado de impressão quando a pessoa não defende sequer um bocadinho a imagem da banda, do grupo. Isso para algumas pessoas se calhar vai parecer tudo, eu estava a dizer isso. Não. Mas quase todos os grandes artistas que eu conheço e que eu gosto imagem, têm preocupação nessa parte. E são pessoas perfeitamente normais. E de certa forma a única coisa que eles fazem é quando vão para o palco encarnam um bocadinho uma personagem ligeiramente diferente. Porque de certa forma tu tens que fazer isso. Que é também para dar espaço a que as pessoas olhem para ti sem ser tipo, ah, está ali um gajo a tocar, sabes? Sim, sim. Que olhem para ti e digam, fogo, está ali um artista a tocar, está ali um gajo de alma e coração, nota-se que o gajo tem entrega, que ele teve preocupação em apresentar um bom espetáculo. Que há uma coisa que eu tento fazer, que às vezes as pessoas nem sequer se apercebem. Não, pois era isso. As pessoas não percebem que, o que está por detrás, as pessoas pensam que nós chegamos ali e tocamos. Ainda no início estávamos a falar sobre aquela questão que eu estava ao telefone a falar sobre isso. As pessoas não têm noção do que é que envolve e o que é que nós damos para essas coisas acontecerem. Sim, estou a pensar mesmo também no... Aquilo é o logotipo do King John, tipo... Tipo, por exemplo, B.B. King... Acho que se tu retirasses uma música, ok, não sabias quem era o artista, nem sabias nada sobre ele, havias só uma música... Claro que ia ser bom, mas se calhar associares toda a gente, tudo B.B. King como pessoa e se calhar é uma coisa diferente, não sei, fala claro, para mim. Claro, é completamente diferente. Tipo, se eu visse uma música tua e não visse nada, se calhar não ia gostar tanto. Pois, exatamente, eu acho que tem toda essa envolvência que tu como artista acho que tens até quase uma obrigação de criar. Sim. Porque de certa forma também por causa do mundo onde vives hoje em dia há tanta coisa que tu tens que arranjar uma forma de poderes levar as pessoas à tua música. Percebes? Porque as pessoas têm que filtrar pelo meio de tanta coisa que tem que ter algo que seja um anzol com um bom isque quase, sabes? Senão vais passar completamente despercebido, sabes? Exato. E sim, de certa forma tens que conseguir atrair as pessoas, se não estás lixado. Antes que eu me esqueça, eu queria perguntar, tu, o primeiro concerto foi em som acústico? Som acústico, sim. Foi com este bad boy que está aqui, uma guitarra que eu reconstruí que está ali dentro, e um microfonezinho. Tentei que fosse mesmo uma coisa mais simples possível e mais... mas natural, sabes? Para não envolver mais nada que não fosse só eu tocar. E até foi o primeiro e único concerto onde eu expliquei todas as músicas, o que estava por trás dos temas, sabes? Porque era a primeira vez que estava a apresentar. Isso é uma coisa que gostas. Isso não é uma entrevista, isso é tipo uma conversa. Sim. Há tipo uma regra não oficial que é: ah, nunca se pergunta ao artista qual é o significado de uma música. Não sei. Tipo, gostas de contextualizar? Gosto bastante coisas. Que as pessoas percebam. Há muitas pessoas, por exemplo, desculpa, estás a dizer. Não, fala. Há muitas pessoas que pensam, por exemplo, e às vezes vejo descrições e fica assim um bocado. Porque há muitas pessoas que pensam que todas as músicas que eu falo são desgostos amorosos e coisas assim, de género, mas não há uma música minha que. Não, mentira, há uma música que é One Thousand Nights, que é sobre uma situação que aconteceu comigo. De resto, todas as músicas que eu tenho, não há uma que seja sobre uma cena que aconteceu comigo. São coisas que eu vejo à minha volta, por exemplo, eu há pouco estava-te a falar da Forget Me Not, que fala sobre amor, mas sobre amor de duas pessoas que eu vi, sabes? Que vi e que presenciei e que consegui perceber que estava ali uma cena completamente especial, mas não fala sobre mim. Entre outras que eu tenho, My Baby She's Trouble foi por causa de uma linha de um filme que eu vi. De uma frase num filme que eu vi, percebes? Não é propriamente... E eu gosto às vezes de explicar para as pessoas poderem perceber, porque há muitas pessoas que conectam por causa do... é artista de blues, o blues é amor, ódio, não sei o quê, não sei o que mais. Mas não tem nada a ver, por acaso. A questão era isso que eu ia dizer, tipo, quando eu estive a procurar coisas tuas, as descrições eram quase sempre... Tipo, eu estava a imaginar chegar aqui e estar tipo cheio de cinzeiros com beatas no chão e tipo de triste num caldo. É, porque, não sei, tipo, as descrições que fazem sobre a tua música é sempre a coisa mais melancólica. É, exatamente, e às vezes fico triste. Às vezes fico um pouco triste por causa disso, mas pronto. Estavas a dizer a música, a linha, que era uma frase de um filme? My Baby She's Trouble. Sim, qual é o filme já? Por acaso agora não me consigo recordar. O outro dia fizeram-me essa pergunta por causa do mesmo tema. Sim. Estava a falar com um amigo meio que dizia, pá, às vezes as pessoas pensam que são músicas de amor e ele sabe que não há. Sim. E eu estava-lhe a dizer que essa, eu não me recordo, eu lembro-me de ver um filme, uma linha num filme e o gajo disse My Baby She's Troubles e até depois até fiz com Z. Sim. No filme estava normal, Troubles, e depois até fiz com o Z para ser diferente, Troubles, sabes, para dar uma cena, gente, mas por acaso não me consigo recordar. Mas gosto de explicar, porque às vezes fico mesmo, epá, parece que estás com uma mochila com pedras às costas, sabes, eu quero tirar aquela mochila para as pessoas perceberem que não, eu sou uma pessoa perfeitamente normal, não vivo Pois, é, errado e desgostos de amor gigantes, não sei o quê. Não, nada disso. Assim, mas alguma música que achas que as pessoas têm uma noção completamente diferente do significado verdadeiro? Não sei, talvez não. Essas talvez as que têm uma conotação assim, porque as pessoas às vezes conectam muito o amor com desgostos amorosos, cenas que nos acontecem. Não, eu falo de cenas de amor, que às vezes tem a ver com o simples fato de, por exemplo, Tale of a Golden Child, é uma música de amor, mas por exemplo, é amor sobre até aquele amor que tu passas de geração para geração. Eu falo sobre isso, que é tipo, os meus avós ensinaram aos meus pais ensinaram a mim, e eu no futuro espero poder ensinar às minhas crianças, aos meus filhos. E fala sobre amor, mas não é esse amor típico que às vezes... Porque sim, há muitas músicas que é I love you, you love me, you're gonna be together forever. Estás a ver? Não tem nada a ver com isso. Deixa-me só ver isso aqui. Mas alguma coisa, antes que eu me esqueça. É porque eu, tipo, estou a ler entrevistas e amar coisas, e depois eu chego a casa e... Eu concerto... pois tu falas também sobre aquela viagem e tu escreveste montes das músicas na... Foi mais ou menos o que eu perguntei, tipo... Eu, um gajo, tipo, eu conheço São Miguel, Santa Maria e Terceira. Há uma música que tu escreveste, ou escreveste sobre São Jorge. São Jorge, sim. Heaven Can Wait. Sim. É sobre São Jorge. Mas tu procuras mesmo fazer isso, tipo, procuras... tipo, quando tu foste fazer a viagem... Tiveste a trabalhar no barco. Já foi com essa ideia de, ok, isso pode... Ou nunca tinhas essa... Não, por acaso não. Foi completamente... pá, quis mesmo ir porque... Primeiro era uma aventura espetacular, não era uma coisa que não podia fazer todos os dias. Estar a bordo de um barco durante tanto tempo. E pá, e surgiu. É como eu te digo, surgiu. Porque quando tu estás tipo, isolado no mar... Tu olhas à volta que não tens terra, tu viras-te muito para ti, viras-te muito para dentro, é normal que isso aconteça. Sim. E por acaso, de certa forma, acabei por acontecer isso sem eu querer, sem especificamente ter dito, epá, vê no bar para poder estar sozinho e escrever. Não, foi tipo, vê para conhecer coisas, mas ao mesmo tempo consegui estar suficientemente concentrado nas minhas ideias, naquilo que estava a experienciar para poder passar para letras. Sim. Aconteceu assim, não de propósito, não foi uma coisa assim pensada. Já sei o que eu ia perguntar. Tu também numa entrevista, tu dizes, eles perguntam alguma frase que queres dizer às pessoas, tu dizes, é uma mais-valia saber dizer não. Ah, sim. Isso tem alguma coisa específica? Tem um significado, que é porque há uma coisa que eu tenho tentado fazer, que eu tento fazer desde o início, que é, eu quero que as pessoas cá, principalmente, se habituem a ir ver um concerto, sabes? Gosto que, pelo menos no meu caso, que isso aconteça, que é, aí vão um sítio, que, ah, quem é que está a tocar ali? Estás a ver? Sim. Eu quero criar essa imagem. E há muitos sítios que às vezes convidam-me para ir tocar, por exemplo, ou são sítios onde eu já toquei, ou são sítios que eu acho que isso não vai acontecer. Eu simplesmente digo que não, percebes? E isso é bastante difícil para alguém que está a começar. Para alguém que, de certa forma, agora vive da música e vive desse, portanto, com esse dinheiro que esses espetáculos podem me dar. Isso é muito difícil de fazer, percebes? E de certa forma, às vezes penso que estou ali a fechar uma porta se as pessoas não perceberem o conceito que te traz disso. Só pensa, é pá, exato, se agora está armado em estrela e agora já não quer vir tocar aqui. Tremor, já... Não tem nada a ver com isso, não tem mesmo rigorosamente nada a ver com isso. Tem a ver com o simples facto de eu defender aquilo que acredito. E isso, a pessoa que representa de certa forma o projeto, King John, não é? Sim. E portanto tenho que ser a defendê-lo, porque não vai ser um dono de um bar que vai fazer isso por mim, percebes? Sim. Um dono de um bar que quer me pôr a tocar a metal da manhã, não é essa pessoa que vai fazer isso por mim. Portanto, eu sem dúvida acho que é algo que as pessoas hoje em dia dizem muito pouco, não. E depois, se tu estás num sítio pequeno, se tu tocas duas vezes no mês, as pessoas vão dizer, pô, já vi aquele gajo, já vi outra vez aquele gajo. Tá certo. Tocaste duas vezes no mês, estás a ver? Sim. E então é importante também gerir isso, e muitas vezes digo, não, digo, e acho, e noutras situações também, sabes, em que tu achas que, pá, porque, pronto, eu também já estou numa idade em que consigo, se calhar, mais facilmente confrontar as pessoas com as minhas ideias, percebes? Às vezes quando o pessoal é mais novo e são mais influenciáveis, se calhar deixam-se arrastar um bocado, sabes? E então eu acho que definitivamente as pessoas deviam criar esse hábito. Isso estavas a dizer, depois eu posso censurar o nome que eu vou dizer agora. Não sei se vai, tipo, por exemplo, sabia dos anjos te convidasse a tocar lá. Tipo, essa coisa de, ah, está aqui um gajo a tocar, é mais ou menos, tipo, quando eu passo na Bahia, ah, está essa Exato. Banda sim, aqui sim. a tocar. Sim, Bahia é sem dúvida. Eu acho que, eu, por acaso, já tive a oportunidade de dizer isso a um organizador de um festival de cá. E ele concordou exatamente comigo que é o Bahia. É o bar em que muita gente tem que ir para tocar no Bahia. Para mim, não me diz rigorosamente nada. Não, tipo... Não me diz rigorosamente nada, embora eu respeite muito o sim, espaço, sim. respeite muito o dono, porque pronto, teve olho. Sim, sim. E foi um grande impressionador de muitas bandas cá, por incrível que pareça, foi ele que deu a oportunidade de muitas bandas poderem tocar lá. Só que é um desses bares em que eu acho que vou para lá tocar. Se alguém, eles nunca me convidaram, por acaso, sim. verdade seja dita, mas se algum dia eles me convidassem para ir lá tocar, eu tinha, ia ficar com aquele sentimento de que ia ser mais... Só ia estar, tipo, é porque isso também aconteceu uma vez no Arco 8, quando o B Fachada veio cá tocar, não foi dessa vez, que o gajo teve de parar o concerto porque o pessoal estava tipo, a pedir coisas no bar e a falar, e o gajo tipo... É mais ou menos tipo um bocado o que acontece no Bahia. Acho que tem tipo pessoas na frente a ver, mas depois o resto do pessoal está de fino na mão. E... Pois, por isso, isso vai tudo encontrar aquilo que eu estava a dizer há pouco: que é as pessoas cá não têm o hábito de ir ver um concerto, sim, de chegarem lá dizer, e respeitarem o artista e ficarem a olhar para o palco. Não, as pessoas também cabe muito à pessoa que está em cima do palco atrair as pessoas, não é? Sim. Claro, óbvio. Com boa música, com bom espetáculo, mas epá, as pessoas às vezes também têm que se. Libertar um bocadinho daquela casca do ah, estou aqui e pá, está aqui alguém que conhece, não vê bater palmas ou dar um berro ou não sei o que, sabes? E cá ainda existe muito isso e as pessoas não se cria aquela atmosfera de concerto, só se cria isso em ocasiões festivais muito raras. E mesmo assim, nos festivais, às vezes é um bocado triste ver uma banda. Espetacular a tocar e olhares para o lado e vês pessoas a falarem umas para as outras. Monte Verde, acho que tem um bocado desse problema do primeiro concerto, que foi mais ou menos o teu, sim, que aquilo está sempre meio vazio e já houve grandes concertos lá, como o teu, e tipo, não sei, mas acho que todos os festivais têm esse problema. Sim, eu acho que sim, eu acho que. Não digo grande concerto como o meu, que não acho que sim. O que eu acho é que. As pessoas também não estão habituadas a isso, a coisas que aconteçam cedo, a coisas que aconteçam a horas. Por exemplo, eu disse o exemplo por causa disso do Monte Verde. Uma pessoa sai de cá e vê um festival a Continente, se é um concerto às 4 da tarde, aposto contigo que a pessoa está lá às 3 e meia, percebes? Mas as pessoas cá não têm mesmo às vezes quase respeito, porque é tal coisa, o artista está ali a trabalhar e a dar de si. E as pessoas de certa forma não respeitam ou não irem para lá horas e não chegarem lá e apreciarem o espetáculo. Se calhar, assim. Posso estar a dizer, mas não era muito grave, mas por exemplo, tipo, no Monte Verde, acho que, ah, se não viu o King John agora, posso ver o King John na refinaria. Sim, se calhar é um bocado mais. Que é isso que estás a dizer? Mas, do facto de controlar mais ou menos onde é que dás concertos. Mas o que eu acho também que aconteceu muito no Monte Verde é. As pessoas também não conheciam o suficiente. Não, eu não acho que atinja o público-alvo do Monte Verde. Ok. Estás a ver o estilo musical. Acho que o público-alvo do Monte Verde. Talvez no Tremor tivesse mais bem Tremor, encaixado. No Tremor, por incrível que pareça, era muito menos conhecido. Sim, sim. E acho que tive uma maior procura também, porque as pessoas. Pronto, é um festival que. Se é isso, estás a ver que as pessoas irem à procura de algo que não conhecem. Sim, sim. A diferença. Alguma coisa tinhas visto, visto os outros concertos ou algo assim? Por acaso, no ano que toquei, vi muito poucos concertos. Mas no ano... No ano anterior, sim. Fui ver bastantes concertos. Adorei, olha, por incrível que pareça, adorei ver uma banda de cá, que foi os Lulu Mundo, que tocaram na Travessa. Sim, sim. Deram um concerto espetacular. Foi muito, muito bom. Eles vão tocar, acho que é nas Furnas, agora é isso. Sim, sim, sim. Pá, olha, adorei, o pessoal estava a curtir para caraças, foi altamente. Daquele ano também. Eu sei que tocou no Exerve no teatro. No Exerve eu não vi. No... Filho da Mãe. Filho da Mãe, exatamente, na igreja. Exatamente, exatamente. Cheguei lá, estava uma fila enorme, impossível de se entrar. Pois, se acontecer, olha, adorei ver Peixe Avião, sim, também, sim. Foi muito fixe. Vi um bocadinho da Sara também no. Ah, no Cantinho. Cantinho. Yep. Pá, o Tremor é espetacular. Pois é. O Tremor foi... é daqueles festivais que realmente acho que se enquadram bem cá. Sim. E ainda por cima no centro da cidade que está a ter um boom fixe de espaços. Onde e seria uma coisa que eu nunca pensei que encaixasse tão bem cá. Tipo, é acho que me se dessem em papel. Tipo, ok, vem essas bandas tocar em Ponte Delgado. Eu tenho a certeza que não querem meter. É verdade. Eu acho que sim, porque as pessoas também, se não for conhecida o pessoal cá. Sim. Mas é tal coisa, o tremor que corresponde à canonista de pessoas que querem realmente ver bandas e descobrir coisas. Agora, tipo. Vou chamar-lhe comunidade, tipo, tem o pessoal do Walk and Talk, que suponho que seja mais ou menos o mesmo público do Tremor, desse tipo. Que isso, não sei, acho que o pessoal tem ido para fora e faz tipo um bocado da sua vida fora e depois volta para cá, para tipo, normalmente artistas, que é mais ou menos o estilo do Arco 8. Exato, exato. Não sei. Por exemplo, o Arco 8 é o único sítio cá que defende a mesma ideia há mais, sei lá, quase 10 anos, provavelmente. O Pedro, que é o dono do Arco 8, que é uma pessoa que eu conheço. A batalha com isso cá, essas pessoas que a gente está a falar do Walk and Talk e do Tremor fazem o contrário, que é vão, o Pedro é do continente e vem para cá e batalha com isso cá, e esse pessoal é de cá, vai para o continente, traz as ideias e implementa-as cá, e isso é muito fixe por acaso, porque sim, sem dúvida traz frescura, traz ideias novas, e isso às vezes é importante, principalmente para a comunidade artística. Exatamente. É muito bom, pô. Tens oportunidades de fazer coisas que exatamente. Provavelmente não tem. É um bom tempo para se estar a tocar. Sim, definitivo. Até nisso esperemos que isso se aguente. Eu costumo dizer às pessoas que têm dito que realmente as coisas aconteceram muito rápido, né? Num espaço de um ano já consegui fazer coisas muito fixe. E até nisso tive bastante sorte, que foi o boom artístico que teve cá e que está a ver ao longo desses últimos anos. Isso já está a chegar a uma hora. Isso aumenta o meu tempo de... Não sei, mas se quiseres dizer mais alguma coisa... Não, próximos concertos, para o pessoal ali... Tal coisa, agora tenho o Azur. Sim. Vou tocar no... Na Travessa dos Artistas, no dia 19. Dia 19. Mas em acústico. Que é uma coisa que eu, por acaso, também acho que estou a precisar. Tocar sozinho. Voltar a tocar sozinho e voltar a pegar em músicas que eu nunca toco. Quando é o formato, pronto, mais... Mais rock and roll, por assim dizer. Lembrei-me agora, acho que já perguntaram isso. Alguém querias mesmo, gostavas mesmo que tocasse contigo? Três nomes ou dois nomes, qualquer coisa só. Olha, drava-te o Jack White na bateria. Gajo um baterista de graças, pá. As pessoas não têm noção, gajo um baterista de graças. Drava-te o Joshua Homme também a tocar comigo. Gajo dos pontos dos amigos. Um dia. Não sei. Podia ser no contrabaixo, a Esperança Spalding. Fazer assim uma cena mais acústica, ficava brutal. Na Travessa. Na Travessa. E estava on the way também. Com o pessoal passar por lá, Jack White, tocar outra vez. Jack White, tocar aí, está tudo bem. Acho que é isso, mano. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Uma hora está perfeito. É isso mesmo. Obrigado. Deixa-me só guardar.